Olá pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje eu quero ver como vai se dar essa conversa, porque a gente está aqui para falar de antologias. Então vamos ter muitos curtas para comentar. Mas a gente já chega lá, deixa eu cumprimentar meus colegas de hoje. Boa noite, Ivo. Olá Sil, olá Felipe, olá Daniel, olá ouvintes. Então gente, a vida é muito curta, então... Nossa Senhora. Piada horrível. Enfim, vamos lá, gente. Não consegui nem terminar a piada. Mantém essa, é porque isso, ficou muito é boa. Isso, não. Eu gostei. A vida é muito curta pra filme longo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Olha, eu gosto muito de antologias de terror, assim, tipo... Sei lá, eu tenho um fraco por esse subgênero, acho que dá pra chamar, né? Porque, primeiro, as histórias são curtas, então se tiver ruim, logo ela acaba, né? E segundo, porque normalmente, e isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui, são filmes que parece que foram feitos com muito amor, sabe? Porque muitas vezes são feitos na parceria, ali na amizade e tal. Então, gostei muito desse tema, parabéns para quem o sugeriu, que fui eu. Parabéns, e achei uma boa seleção que a gente fez aqui, mas já chegamos lá também. E boa noite, Felipe. Buonasera, sono molto felice di parlare di questo argomento. Adoro le antologie e penso che alcuni racconti brevi siano molto meglio di quelli lunghi. Nossa, mas você tá muito chique. Sim. Eu estou inspirado hoje porque eu adoro esse tema e aí um dos meus filmes favoritos vem da Itália. E eu não falo nada em italiano, mas eu fiz essa apresentação para hoje para dizer que eu estou muito feliz de falar deste tópico, que eu adoro antologias e acho que algumas tramas curtas são bem melhores do que as longas. E eu espero que você fale assim durante toda a discussão sobre esse primeiro filme. É verdade. Ah, mas é uma homenagem. Os outros também pode falar. Não, é uma homenagem a este primeiro filme. Felipe, e você fazendo o dedinho, tá? Aí você vai gravar um vídeo desse podcast, sim, você falando com o dedinho, assim, como isso. Um bom italiano fala. Claro, mantenha, tá? Com certeza. Grava um vídeo chamando as pessoas para ouvirem o episódio, por favor, Felipe. Me lembrem que eu gravo. Tá bom. É, boa. Ah, muito bom. Bom, gente, a gente tá aqui então, como eu disse, para falar de antologias. Escolhemos três. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente já entrar nos filmes? Eu quero só falar rapidamente que... Eu fiquei muito feliz com a escolha que foi feita. Como sempre, se bem que não, dessa vez eu minimamente participei. Porque geralmente, é minha culpa, minha máxima culpa, eu sou uma pessoa que não entra no grupo do Zap com frequência, eu me perco nas conversas. Eu sou aquela pessoa que diz, quando é a gravação? É hoje. Ah, tá. Já estamos se esperando, na verdade. E aí, eu fiquei muito feliz, porque quando eu entrei, já tinham sido escolhidos dois filmes, e eu fiquei muito feliz com essas escolhas, porque, claro, existem muitas antologias. Eu acho, inclusive, que Creepshow talvez seja a mais amada por todos, mas eu gostei da gente procurar outras áreas, procurar outros filmes, e eu colaborei minimamente porque tinha um empate, mas eu gostei muito, eu fiquei muito feliz, principalmente talvez pelo primeiro e pelo segundo filme que nós vamos falar, que não é que são filmes assim desconhecidos, meu Deus, nunca ouvimos falar na vida, não, eles até que são conhecidos, mas eu não os vejo em listas de melhores antologias. Geralmente eu não vejo, o que eu acho uma grande injustiça, principalmente com relação ao primeiro filme. E, Babene, é isso. Muito bem. Bom, para os ouvintes já saberem, nessa enquete que a gente fez, né, tinha duas opções. A que perdeu foi Southbound. Então, isso, que já fica como indicação aí de... Fica, menção exato. Honrosa, se quiserem assim. Depois, exato, menção honrosa. Muito bem, gente. Então, bora pro nosso primeiro filme. Como por sugestão do Ivo, até o Daniel veio com o tema e sugeriu um dos filmes, né? E o Ivo sugeriu que a gente pegasse assim. Porque a gente tava vendo muita coisa muito próxima, então, muitas opções muito próximas, assim, no tempo. Então, o Ivo sugeriu da gente dar uma espaçada, então hoje a gente tá com filmes de décadas bem diferentes. Então vamos ao primeiro, que é As Três Máscaras do Terror, de 1963, no título italiano I Ai, Trevolti della Paura. deixa eu Ai, perdão, falar. pode ir, eu corto a minha parte. Minha gente, não, pode deixar eu interrompendo, peço desculpas, mas olhe, minha gente, é porque eu adoro, eu sou fã da Laura Pausini, adoro a Laura Pausini, acho uma grande cantora. E o título italiano desse filme, para mim, é o nome de uma música da Laura Pausini. Você pega as músicas da Laura Pausini, La Solitudine, não sei o quê, e encaixa esse título, é uma música dela, que é I Trevolti della Paura. A música da Laura Pausini, com toda certeza. I Trevolti della Paura. Inclusive, eu já escuto até o refrão ela cantando isso. Muito bom. E ele tem um título em inglês também que ficou como Black Sabbath, que inspirou o nome da banda, inclusive, tá? Então, Mario Bava é uma inspiração muito digna, eu diria. Mario Bava, que é o diretor, então, dessa antologia, né? Ele disse que queria fazer um filme contando histórias sobre como o terror pode acontecer com pessoas em diferentes épocas. Então, dentro dessa antologia também tem. São três histórias, né, em épocas diferentes. O roteiro é acreditado ao Bava, ao Alberto Bevilacqua e ao Marcello Fondato, mas ele tem inspiração em histórias de autores como Tchekhov, o Alexei Tolstói, que é o primo do Liev Tolstói, e o Guy de Maupassant. Nessa época, então, estavam rolando algumas tendências assim entre filmes italianos, que eram as narrativas curtas, antologia, um ator famoso ou mais velho com uma atriz mais jovem bonita, e fazer filmes que fossem de western ou terror, porque eles tinham custos mais baixos do que o que estava na moda na época, que eram os épicos mitológicos ou bíblicos. Esse filme tem um apresentador, que é o Boris Karloff, que também tem um papel em um dos três curtas, né? Que são o Telefone, o Vurdalak e o A Gota d'Água. Eu não vou dar a sinopse de cada um, a gente vai comentar um pouco mais geral. Se vocês quiserem, né, entrar em algum meandro assim, fiquem à vontade. Bom, eu já vou começar, depois dessa maravilhosa introdução feita pela Sil. E eu gosto muito dos três curtas. Eu vou passar rapidamente, porque eu acho que os três, eu acho que a grande característica dos três realmente é esses saltos temporais. Então é isso, você vai ter desde algo contemporâneo para a época, como algo de séculos atrás. Eu gosto muito de como as temáticas se desenvolvem. Então você vai ter um primeiro, no caso do telefone, que ele seria quase um diálogo. É, existe um assassino que vai ligando para a mocinha. Inclusive uma coisa bem abertura de pânico. Você vai para A Gota d'Água, que já tem uma pegada mais sobrenatural, uma mulher mais velha que morre numa mesa espírita. E aí tem toda uma questão paranormal. E o Vurdalak, que eu acho maravilhoso, que aí já vai para uma história mais de monstro, quase um lobisomem, uma mistura de lobisomem com vampiro, lá nos arredores da Romênia, da Hungria, aqueles lugares que a gente adora. Eu acho muito interessante essa conexão entre as histórias, que na verdade é uma falta de conexão, cada um que vai para um lado. Como a Sil falou, nós temos o Boris Karloff fazendo a introdução, divertidíssima, maravilhosa a introdução dele. Assim, é um ver o Boris Karloff ali, é você encontrar aquele seu tio mais velho que você gosta muito dele e que faz piadas boas, não piada sem graça, não tio do pavê. E ele parece muito à vontade fazendo aquilo. Inclusive tem a duas aberturas. Tem a abertura em italiano com ele dublado e tem a abertura em inglês. São duas aberturas diferentes, mas ambas com ele. E eu acho que ambos os filmes, ambos as histórias, ambos os três curtas, eles trazem realmente uma pegada muito boa dentro daquilo que ele se propõe. E eles se passam, no caso do telefone, se passa num único espaço, que é o apartamento. O do Vurdalak é uma casa isolada no meio do nada. É, a gota d'água talvez é o que tem mais cenário, assim. Cenário que eu digo cenário de estúdio, porque o Vurdalak tem algumas cenas externas. E eu gosto da atmosfera, eu gosto do timing, assim, eles funcionam muito bem no tempo que lhes é dado, e eu acho que eles são bastante. Eles lhe passam uma atenção, mesmo hoje, não é? Tantas décadas depois, eu acho que tem alguns que são muito interessantes e realmente muito bem, assim, muito funcionais na matéria de provocar medo. Dos três, nossa, eu não conseguiria escolher o meu favorito, mas talvez eu acho que cada um, à sua maneira, tem alguns momentos muito importantes e que acabam marcando por conta disso. Mas queria ouvir vocês, o que é que vocês acham? Qual dos três vocês gostam mais? Bom, a gente até estava conversando sobre isso antes aqui, eu e o Ivo, e eu acho que a gente concorda, né, Ivo? Não sei. Eu gosto mais do primeiro conto. Não é, não quer dizer que eu não. No primeiro curta, né? Não Mas quer dizer em que eu não qual gosto. versão? Porque Ah, eles tá. É que a costumam. versão que eu vi é italiano, Ah, é o então é o primeiro é o do telefone. telefone. É. Tem isso, né? Tem isso, né? É porque tu tava falando da ordem das coisas e a ordem de fato inverte. Mas o que eu mais gostei foi o do telefone. É, não que eu não tenha gostado dos outros, mas é que eu acho que o conto ali, né? O curta do telefone, ele é bem enxuto, assim. Então, não sobra nada nele. Tanto é que ele é até mais curto do que os outros, assim. Tipo, ele é um pouco mais direto, assim. E ele tem, como tu falou, dessa inspira... É, ele acaba inspirando outros filmes, como Pânico, por exemplo. Ou então, Quando um Estranho Chama, eu acho que esse é o nome, né? Que é outro que também usa bastante telefone. Então, assim, e esses são os filmes que o Pânico e os derivados de Pânico, tanto os que vieram depois quanto os que vieram antes, de certa maneira, porque, tipo, o Pânico também tava puxando muito daquilo ali, né? Esse estilo de filme é o que me fez gostar de terror, sabe? Então, assim, eu comecei a ver terror a partir do Pânico, e daí ver essa referência lá atrás, assim, tipo, foi algo que me agradou bastante. Então, por causa disso, eu gostei mais desse conto, né, desse curta. Mas os outros, eles são muito bons também, né? Tipo, até porque daí tu vê que, se for parar pra analisar questão de, por exemplo, de design de produção e tudo mais, o do telefone é o mais barato dele, sabe? Porque, tipo, não apenas é só um cenário, como é só um cenário simples também. Os outros, eles são muito mais rebuscados na sua realização. Tu tem, como eu falou, tem as cenas externas ali no Vurdelak lá. Tu tem cenas na floresta, e daí é sempre aquela floresta coberta de névoa e tudo mais. Então, toda essa ambientação que eu gosto muito. E depois tu tem o outro lado da mulher que morre, mas que ela mora num casarão também. Então, tipo assim, quase um castelo, aquele negócio. Então, assim, tu vê que ele não economizou nada no, nos outros contos, né, nos outros curtas. Mas nesse primeiro ele é bem mais conciso, assim. Eu gostei mais por conta dessa conexão que eu fiz, mas eu acho que isso não é de maneira nenhuma um detrimento dos demais, porque os outros também são muito bons. É difícil mesmo escolher um curta assim melhor assim, né? Porque quando existem antologias assim maiores assim, aí sempre a gente tem alguns que a gente não gosta, né? Essas antologias menores que tem três curtas, quatro curtas no máximo, elas acabam sendo mais concisas. Gente, e falar do Bava assim, eu já falei em outros episódios assim que teve filme do Bava assim que eu falo que os filmes dele são obras de arte, assim, eu falo que cada quadro dele que ele compõe é uma obra de arte, porque é tudo muito bem cuidado, assim, ele é tudo muito bem, ele consegue ter uma equipe de apoio ali, uma equipe de direção de arte que faz tudo muito bonito, assim, tudo ao redor é muito bonito, ele faz uma fotografia muito bonita, assim, as fotografias dele são maravilhosas, até mesmo porque ele veio da fotografia, né? E tudo nele é muito trabalhado, é muito cuidadoso, a direção dele, os movimentos de câmera. E o Felipe comentou da atmosfera, e isso que eu acho de mais incrível nos filmes dele, a capacidade dele de criar atmosferas, assim. E são três atmosferas diferentes ali, né? Essa atmosfera de tensão, assim, que o curta, vou falar da versão italiana, né? Que é o primeiro, o curta do telefone, que eu acho. Aquele curta de tensão crescente, assim, que você fica tenso, assim, durante o tempo todo, né? Ele faz isso muito bem. O segundo curta que eu dou lá, que tem o Boris Karloff, que tá muito bem. O curta, ele tá assustador, assim, ele faz um episódio assim, e tem um elenco que acaba ser bem canastrão algumas atuações ali, né, principalmente dos homens, assim, tem o Conde lá, não sei lá, ele vai parecendo uma novela italiana mesmo, assim, mas isso dá até mesmo uma elegância, assim, pro filme. E o curta, ele é muito, esse curta, ele é muito bem ambientado, ele tem toda a aura gótica dele que o vampiro traz, assim, o vampirismo traz, e ele faz isso muito bem. É um filme de vampiro sem falar que é vampiro, né? Ele fala que não são vampiros, que são Vorlax, né? Ou lobisomens, como o Felipe disse, eles são Vorlax. E eu acho isso muito incrível, assim. Cara, e o terceiro conto, que é A Gota d'Água, cara, Nossa senhora, ele é de arrepiar, ele é de gelar a espinha, né? Porque é isso. A gente tem essa questão e a gente tem um outro que é uma história de fantasma que ela é aterrorizante. Ela é de gerar espinha, se assim. Nossa, o Bava, ele é incrível. É isso, gente. Acho que vocês já falaram bem assim. O que eu queria dizer, completar, era isso. É só uma coisa que o Felipe falou dessa questão da. O Felipe estabeleceu uma conexão entre essas histórias, como ele mesmo falou, né? Tipo assim, apesar de as histórias em si não ter essa conexão, mas é interessante observar o fato de que dos filmes que a gente escolheu aqui, inclusive dos que ficaram de fora também, esse aqui é o único que todas as histórias são dirigidas pelo mesmo diretor, Sim. que não é uma coisa tão comum. Verdade. Então, vale destacar isso também. Muito bom. Ah, eu fiquei feliz. Eu nunca tinha assistido esse filme e eu fiquei muito feliz de finalmente saber de onde veio aquela senhora morta que eu já vi inúmeras vezes, mas nunca tinha associado o nome à pessoa, sabe? É muito difícil escolher um favorito. Acho que todos têm as suas seus pontos assim. Mas uma coisa que eu gostei muito foi no final, quando tá o personagem do Boris Karloff a cavalo e aí aparece fim, né? E aí a câmera vai afastando e mostra como é tipo um making of Sim, assim. do nada. E Muito bom, gente. nesse momento de despedida, ele começa com a câmera abre, ele começa a falar umas coisas meio: vamos ser felizes, vamos ser amigos, vamos sorrir. Felipe, eu adorei a sua definição do Boris Karloff, que é aquele tio que você adora. Perfeito. Sim, Sim, perfeito. você tá indo para um jantar de família que você não suporta, mas quando encontra Deus, ai, graças a Deus, tô salvo, vamos, tio, vem. Gente, imagina ter como tio Boris Karloff, Peter Cushing e o Christopher Lee. Olha que legal. Não deixe o Vincent Price de É, fora, hein? jamais, jamais. Desculpa. Agora, pegando carona no que o Ivo falou, eu realmente eu vou destacar. Realmente, o episódio do Vurdalak, ele tem um pezinho na breguice, porque os atores são muito ruins, não Eu é? Então, adoro. por exemplo, é uma coisa bem novela mexicana, que eu adoro. Mas, por exemplo, tem o nome dela é Stenka. Que é aquela coisa, ó, vai embora, você tem que sair daqui, que você não sabe o que vai lhe acontecer. Aí chega o Conde, ah, mas eu gosto de você. Aí chega o outro, que é o irmão da Svenka. Ah, olha, tudo é muito exagerado, e assim, é muito bom, é muito bom. Eu refletindo aqui sobre os três, eu vou dizer uma coisa, cadê? Deixa eu achar a minha fila. Pronto, achei. Mi piacciono tutte e tre, tutte quante. Que eu gosto de todos os três, todos os três. Muito bom. Eu acho que o que eu gostei menos, o que não quer dizer que não gostei, é o Vurdalak. E eu gosto muito que. Eu tava vendo que você falou, né, das versões, Felipe, essa do telefone. Mudou muito, né, pra versão lançada nos Estados Unidos, assim. Sim. Eles tiram toda essa esse subtexto queer, né, até porque dá a entender que Mary, né? Gostava da. Ela teve um quer-quer com a outra, foi. É, então. E tem a questão de prostituição também. E aí trocam por um fantasma, tiram Nossa. tudo isso, trocam o vilão por um fantasma. Enfim, muda total, assim. Acho que os outros não mexeram, parece que não mexeram tanto, né? Não, não, acho que o do telefone é o que mais. Ainda bem que eu vi a versão em italiano, então. É, então, eu também. Eu fui ler depois que teve essa. Inclusive, o ouvinte está no YouTube, legendado em português, inclusive, então esse está super fácil de ver. E é essa versão italiana. Então, podem procurar para ver se não tiverem assistido. Mas gostei das três histórias. Acho que a da gota d'água é muito. Eu gostei de ver a moça aqui. Tipo, você não sabe bem, né, se é coisa da cabeça dela, se são várias coincidências ali acontecendo, aquela culpa, né, dela ter roubado o anel e tá sendo assombrada, tal. Tem 5.000 gatos na casa da mulher que morreu. Então, eu achei os três bem divertidos. E, assim, e o do Vurdalak, assim, também, de ter o Boris Karloff também já é uma grande coisa. Mas, enfim, me diverti nos três. Gostei muito no geral. Eu adoro o da Véia. Porque quando a enfermeira chega, aí tem uma outra véia esperando a enfermeira chegar. E a véia que tá esperando a enfermeira chegar tá morrendo de medo. E assim, ela olha e vamos embora, eu quero ir embora. E tem uma cena que eu acho divertidíssima, que elas vão pegar o vestido da véia que morreu, e aí tem uma lâmpada, e a lâmpada desce sozinha até o vestido. Aí ela pega a lâmpada, sobe. Aí do nada a lâmpada desce de novo. Eu nunca entendi por que aquela lâmpada desce, você tem que subir, ela desce de novo. Mas eu acho divertidíssimo essa cena da lâmpada. Eu também achei. Cara, de ser tipo, erro de produção, ela caiu acidentalmente, aí tentou, caiu de novo. E Deixa, aí deixou, legal. né? Foi no filme Pode daí, ser, né? É, pode ser. involuntária. É um bom ponto. Se for o caso, fizeram bem de Sim. deixar. Mas muito bem, gente. Próximo, então? Bora lá. Estamos satisfeitos com esse? Sim, va vamos, vamos, va bene. La solitudine, se può, non c'è. Vamos então para 1993 falar da trilogia do terror, ou Body Bags no original. A ideia para esse filme, na verdade, era que ele fosse uma série tipo Contos da Cripta, mas a Showtime, que era o canal que estava produzindo, desistiu no meio do caminho. Já tinham gravado três curtas, falaram: vamos pôr num filme então e bora. Mas assim, eu também nunca tinha assistido Body Bags, e a cada pessoa que aparecia nesse filme, sejam os protagonistas, sejam os coadjuvantes, eu ficava tipo, como esse filme é possível? Porque só tem. Principalmente na primeira Só história, né? tem. É, então, exato. Pra vocês terem ideia, ouvintes que não assistiram também. O filme tem um apresentador também, tal qual nos Contos da Cripta, né? Mas ele é é legista, né? Sim, né? Ele tá A lá no pessoa que trabalha no cemitério. necrotério, a pessoa que trabalha no necrotério é o John Carpenter, debaixo de muita maquiagem. Então ele vai apresentando os segmentos de uma forma muito bem-humorada. Ele vai procurando quais mortos têm as histórias mais interessantes ali no necrotério. E aí a gente vai então acompanhando a história de como esses mortos morreram. Mas não se preocupem que ele nem dá spoiler, porque os mortos estão irreconhecíveis, então não dá nem para saber quem é quando você vai ver o curta que virá, né? Então, são três histórias também: The Gas Station, Hair e The Eye. Dois são dirigidos pelo. O Carpenter dirigiu Gas Station e o Hair, e o Tobe Hooper dirigiu Eye. E tem também um Larry Soakes aqui, que ele tá aparecendo como não creditado no IMDb. Ele deve ter Mas dirigido a parte do Necrotério? a parte do Carpenter, eu acho que sim. Pode. Pode ser, bom ponto. É isso então, gente. Bora falar da trilogia do terror, então. É, esse daí foi o motivo pelo qual eu sugeri esse tema aqui, que é assim que funciona, a gente não, quando não tem muito tempo para ver os filmes, tu tenta, tu pega os filmes que tu quer ver e tu tenta inserir num podcast, no tema de um podcast, para tu ter um motivo para assistir esse filme. Esse aqui eu tava querendo rever já faz um tempo, daí eu sugeri ele para vocês, daí acho que a Silvia não tinha visto ainda, né? E assim, eu falei, pô, eu quero ver muita opinião de vocês sobre esse filme, porque eu já tinha visto ele antes, eu tinha adorado, mas eu pensei, será que vale a pena rever ou deixar ele na minha memória? E eu revi ele e eu me diverti demais, demais com ele. Então, assim, são, como a Sil falou, essas três histórias. Duas delas são do Carpenter, uma daí é do Tobe Hooper, só que ao mesmo tempo, tipo, tu tem participações de várias outras pessoas, principalmente na primeira história, assim, porque tu tem participação, sei lá, o Wes Craven aparece em certo momento, o Sam Raimi aparece em certo momento, a participação dele é muito boa. E acho que esse filme aqui, ele captura muito dessa essência do que eu falei no início, que é, tu sente que são, tipo, essas pessoas se divertindo enquanto estão trabalhando, sabe? Porque ele parece que ele não tem compromisso nenhum, porque por serem histórias curtas, ele não, né, não tá interessado em criar uma narrativa muito rebuscada, nem nada do tipo, ele tá só interessado em contar uma história legal pra gente. Então, assim, ele abusa de clichês o tempo todo. Aquela primeira história, que acho que é a que eu mais gosto também, que é a história da mulher que tá trabalhando numa noite, né, primeira noite dela trabalhando num posto de gasolina, e daí várias pessoas estranhas começam a aparecer por lá e tudo mais. Ao mesmo tempo, tem aquele clichê da notícia no rádio dizendo que um paciente escapou de um hospital psiquiátrico, alguma coisa assim, né? Que, tipo, pô, tu já viu isso várias vezes em vários outros filmes, mas é justamente por isso que funciona aqui, porque não é um filme que tenta reinventar a roda nem nada do tipo. Ele só quer pegar esses clichês e retrabalhar eles pra gente, reapresentar eles pra gente. E aí tem toda a elegância do Carpenter, que, tipo, sei lá, eu vejo qualquer coisa que ele faça, sabe? Porque, tipo, os filmes que o Carpenter dirige, pra mim, assim, ele tem um ele me passa um sentimento, assim, que é um sentimento que eu não consigo explicar, mas uma certa familiaridade. Por mais que, sei lá, você não tenha visto o filme, não tenha visto determinado filme dele, quando você vai ver, pelo menos pra mim é assim, você parece que você já conhece aquele universo, assim, por conta do estilo dele, que é um estilo característico, que ele bebe bastante no cinema clássico. Então, assim, me passa uma certa familiaridade toda vez que eu vejo os filmes dele. E aí, esse daqui parece que é Carpenter na sua essência, assim, porque, tipo, é ele pegando ali os tropos do slasher, nesse primeiro conto, principalmente, e abusando dele, sabe? Abusando disso, e aí, sabe, explorando isso ao máximo. Ao mesmo tempo, quando a gente passa pro segundo, que é o Hair, né? Você vê esse lado mais. Não que o primeiro não tenha também humor, porque tem, mas você vê esse lado mais escrachado dele, sabe? Que eu acho também que o humor dele às vezes não é tão explorado assim, né, ao longo da sua filmografia. Porque ele tem um senso de humor muito característico também. Então, nesse Hair, dá pra notar isso, porque é de um exagero, é de uma bizarrice tão grande, sabe? Que é uma coisa impressionante. E o que é bizarro a respeito dele é que, tipo, é um filme que tá falando sobre. Esse curta, né? Ele fala sobre tratamento pra calvície. Tipo, é o que mais tem hoje em dia, tá ligado? É um filme que não, a história não existiria em outra época, na época de hoje, assim, porque, tipo, hoje em dia tá bem mais fácil essa questão do tratamento da calvície do personagem. E aí você tem também o Tobe Hooper no terceiro conto, né? No terceiro curta ali, que é o I, que daí. Você tem um Mark Hamill aí também, daí você tem uma atmosfera que é um pouco mais pesada, que eu acho que também é um pouco característico do Hooper e tal, né? Não é tão, digamos, não é tão engraçadinho quanto os outros, né? Ele tem uma pegada muito mais séria também. Então, assim, você consegue ver as diferenças entre os diretores e tudo mais, ao mesmo tempo que você tem o Carpenter se divertindo, claramente se divertindo interpretando a sua versão ali do Creepshow lá, né? Tipo, do apresentador ali entre os contos e tal. Então, assim, eu queria muito ter visto essa série de TV se ela existisse, sabe? É uma pena que não existiu, mas pelo menos a gente tem esse filme aqui. O que eu acho muito legal nessa trilogia é que eu imagino quanto essa galera se divertiu fazendo esse filme, sabe? Você vê que eles estavam assim, se divertindo, assim, principalmente o Carpenter, Exato. né? Eu anotei algumas coisinhas deles aqui, mais como curiosidade mesmo. O primeiro, né, segmento lá do posto de gasolina, Gas Station, ele tem ali um quê de Halloween, né? O cara fugiu do sanatório, Até mesmo tem uma cena lá que. Ele fala de Haddonfield, Ah, de Haddonfield, é verdade, ele Haddonfield, menciona. isso, ele fala, bem lembrado, Felipe. E tem uma cena que a protagonista lá, a mocinha, tá em primeiro plano. Ela tá em primeiro plano e o cara tá lá no fundo, desfocado, né? Caído, depois que ele já tinha supostamente morrido. Aí ele vai e levanta, assim, igual o Michael Myers, né? Então ele tem um quê ali de Halloween, que é muito legal, assim. Esse primeiro segmento também, né? O Bill lá é o Robert Carradine, né? Que ele faleceu esse ano. E ele é imortalizado como. Ele foi imortalizado ali naqueles filmes da Sessão da Tarde, dos nerds, assim. Nossa, já vi. Sei lá quantas sequências que tem, nem os nerds saem de férias, os nerds vão para faculdade, os nerds não sei o que lá. A vingança dos A nerds, vingança dos né? nerds, né? Ele era lá o personagem, o protagonista, né? E ele tá bem, né? Nesse curto, eu gosto da atuação dele, que ele também parece estar se divertindo, né? Ivo, a gente não pode esquecer que esse curta do cabelo tem a Deborah Harry. Sim. Não, do cabelo. Mas tu tá falando do anterior, né? É, Tu tá não. falando do Eu tô posto. falando do posto, Não, né? do cabelo. Não, tô falando Não, não, do mas posto. o Ivo tá falando do posto. Ai, desculpa. Então me Depois eu vou perdi. ficar do cabelo. Desculpa, me Não, perdi. tudo bem. E ele tá muito bem ali, né? A cena dele que ele vai com a marreta andando, vai quebrando, entra. Nossa, cara, é muito, muito bom, assim. É, o segundo segmento do cabelo, gente, o que eu ri. Esse episódio, assim, o protagonista lá, que é o. Faz o Richard, né, cara? Ele é muito bom. Stacy Keach, que é o Stacy ator. Keach, é. Ele tá muito bem, cara. E ele com aquele jeitão dele, meio bonachão, assim. É, e na hora que ele tem o cabelo, cara, aquele cabelo grande ali balançando. A namorada dele falou que ficou incrível. Nossa, ficou incrível. E ele se sentindo o cara mais sexy do mundo, cara, aquilo é muito bom. Com É o bigodinho assim bigode. e o cabelão. Cara, e tem uma cena lá que é maravilhosa, que ele sai de um lugar assim, ele fica olhando as pessoas andando assim, com todo mundo com o cabelo. Então a cena que, inclusive, é o Greg Nicotero, que é um cara andando com o cabelo grandão assim, vai descendo assim, tem o cachorro todo Tem um grandão. cachorro. E aquilo eu ria, gente, eu ria. Mas aí o terceiro segmento, ele já é pesadinho, né? Ele já tem uma história mais pesadinha. Eu gosto da ideia dessa questão do olho. É, eu acho meio moralistinha a parte da Bíblia, né? Ali, aí Sim. eu acho aquilo ali meio moralistinha. Aquilo ali eu não sei, não me desceu muito. Mas eu gosto de ver o Mark Hamill nesses papéis assim, né? Recentemente a gente viu ele naquele A Longa Marcha como vilão. É, como general lá, o sargentão lá, malvado. E nesse filme, eu acho que ele tá muito bem também, assim. Ele tendo lá os flashes dele, ele tendo os momentos dele de. Que ele transita lá entre as personalidades do assassino e a personalidade dele, né? Que é um cara mais bonzinho, assim, cara todo família. E vai pra aquela personalidade maléfica, assim. Do nada, assim, ele já incorpora. Eu gosto desse curto, eu acho ele bem bem pesadinho também. E o John Carter, ele tá ótimo assim como apresentador, assim, ele tá muito divertido. Primeiro ele aparece ali como ele sendo, né, um tipo médico legista, e depois aparece os médicos legistas reais, né? Entre um deles é o próprio Tobe Hooper, né? Faz parte. Ah, gente, é legal. E o curta, como o Felipe citou, também adora a participação da Debbie Harry. Já sabe quem faltou nesse filme? O Cronenberg. Lembrando de Debbie Harry, lembrando de Cronenberg e Videodrome. Clive Barker, É, parece que foi faltou, convidado, né? mas não pôde por agenda, alguma coisa assim. Ah, que Ó, pena. eu gosto muito também. Agora, eu gosto muito do segmento do posto. Porque é isso, para mim ali é a vibe slasher dos anos 80, que eu cresci. Então, aquele posto abandonado, não abandonado, mas assim, no meio da noite, vazio, com um monte de gente esquisita chegando. Eu adoro, adoro, acho muito bom para mim. E eu sempre gosto dessa ideia de pessoas sozinhas em uma situação. O que é que elas fariam? né? Então eu acho bem interessante. Gosto muito. O do cabelo é isso, é essa coisa divertida. Tem a Debbie Harry. Agora, realmente o que eu menos gosto, eu revi, mas eu já não tinha gostado da primeira. Não é que eu não tinha gostado, mas sei lá, o que menos me atinge. Foi, é o do Mark Hamill, né, o do olho e tal. Eu não lembrava, minha gente, eu não lembrava que tem uma cena de sexo com o Mark Hamill e você fica lá por, sei lá, um minuto vendo a bunda dele. Eu disse, minha gente, eu não precisava ter visto a bunda de Luke Skywalker. Aí comentei com alguém, aí eu comentei com algum amigo, ele falou, é uma bunda muito branca. Aí o outro amigo disse, é porque em Tatooine as pessoas se cobrem dos pés à cabeça, não tem como a pessoa bronzeada. Deus. Virou uma grande brincadeira, uma piada, porque eu disse, ó, oh, revi o um filme e tal, minha gente, tem Mark Hamill, e ele tá com um bigodinho, e ele aparece pelado, e tem a bunda dele, eu não precisava ter visto isso. Aí o pessoal, ah, sei o quê. Aí começou essa brincadeira. É, agora, de tudo, realmente, minha gente, John Carpenter, ele tá divertidíssimo, em especial no final. Ele tá muito bem no, na apresentando os blocos, mas quando ele é pego, entre aspas, que na verdade ele é um dos cadáveres, e o pessoal tá fazendo o, como chama, procedimento nele, ele fica assim, ele fica olhando pra câmera, olhando, fazendo cara de criança, assim, tô fazendo uma trela aqui, tô fazendo algo que meus pais disseram para eu não fazer. É muito bom. E o outro legista pede para o Bobby Hopper. Hopper, ele diz assim: passe por favor a serra. Não é, tudo bem, não é uma chainsaw, mas é uma saw. Então eu já gostei dessa referência. Muito bom. Eu tava vendo uma entrevista do John Carpenter falando que ele topou fazer esse filme, atuar, né? Porque ele queria muito saber como era atuar usando muita maquiagem. E foi uma merda. E ele detestou, assim. Mas ele tá muito bem, Mas eu. então atuando muito bem. Dá muito. Até a voz dele, sabe? O jeito dele falar. Porque ele é doido, assim, né? Um personagem doidinho. Totoca da cabeça, Olha, perdão. temos nosso primeiro do episódio. Consegui, consegui. Mas ao mesmo tempo eu acho a voz dele tão suave, sabe? Eu gosto muito de ouvir ele falar, assim, de ver essas partes dele, são muito boas. Ah, e no Hair, quando o médico tá mostrando as opções de cabelo, o primeiro que ele mostra é um cabelo todo conservadorzinho, assim, ele fala: esse é o Traditional Republican. Ai, muito bom. Ai, é muito besta, gente. Eu gostei demais, me diverti muito. É, concordo que no o The Eye tem essa questão mais moralzinha, religiosa, né? E também é o que eu menos gostei, mas mesmo assim, também me diverti. Ai, valeu muito a pena ver esse. Nossa, mas é o filme impossível, é um elenco assim ridículo. Ai, mas muito bem. Partimos então, gente? Partimos, bora lá. Vamos lá então falar do nosso último filme de hoje. Agora a gente vai trazer as coisas aqui para nós, né? Porque vamos falar de As Fábulas Negras de 2015, que foi um filme idealizado pelo Rodrigo Aragão e tem curtas então do próprio Aragão, do Peter Baestorf, do Joel Caetano e do José Mojica Marins, né? Querido Zé do Caixão. Como não amar esse time? Exato. E ele fala, ele traz histórias com personagens do folclore brasileiro, né? Então tem o lobisomem, tem o Saci, enfim, tem a loira do banheiro, que é a que mais me pega ali, porque tinha muito medo quando era criança. Então. Mas, enfim, é uma aventura bem, bem divertida, assim. O Ivo falou antes da gravação que não assistiu recentemente, mas que já assistiu 50 vezes. Eu também já assisti várias vezes esse filme. Tenho um carinho muito grande por ele, ainda que eu ache, revendo agora, né? Acho que ele ficou um pouco datado, mas a gente chega lá. Quero saber o que vocês acham. Olha, eu gosto muito. Também assisti umas 50 vezes. E eu acho que o que eu mais gosto é porque ele Quando ele foi lançado, é curioso, assim, quando você tem um diretor que você gosta, que você acompanha, aí você fica na torcida, né, para que o trabalho seguinte funcione, seja bom. E o Rodrigo Aragão, que é um diretor que eu gosto muito, ele já vinha aí de alguns filmes, Noite do Chupacabra, Mangue Negro, enfim, ele já tinha, né, algumas produções. E quando anunciaram essa produção com a direção do Peter Baestoff, do Joel, do querido Mojica, eu fiquei muito assim, meu Deus, eu quero muito que dê certo. Sabe assim, quando você diz, meu Deus, eu quero gostar deste filme, por favor, eu quero gostar. Então, quando eu assisti, eu nem lembro qual foi a primeira vez que eu assisti, mas eu me diverti tanto, eu gostei tanto. Revendo outras vezes, eu até enxergo coisas que eu. Ah, isso talvez eu não tenha gostado tanto, isso aqui eu acho que não tá tão legal. Mas eu me lembro muito dessa primeira vez que eu vi. E eu me diverti muito. Eu gostei muito do que eu vi. E como a Sil falou, né, então você vai ter as histórias, a loira do banheiro, o Saci, tem o do lobisomem, que é lá do Sul, não é? O Pampa Feroz, eu acho. Isso. E que cada um, eu acho que eles também funcionam muito bem. E eu volto muito para essa primeira vez que eu vi. Então, eu gostei do que eu vi, eu gostei da maneira como as histórias são tratadas. Eu acho que você enxerga muito bem a pegada de cada um dos diretores. Então, o Joel também é outro querido. O Peter, meu Deus, também outro querido. Inclusive, se eles estiverem nos ouvindo, galera, a gente adora vocês. O Rodrigo, Mojica sempre, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter visto, de ter gostado e de ter me divertido muito. Para mim, ele é um filme assim muito divertido. Causa medo, tem algumas cenas ali mais de gore e tal, mas para mim eu acho que passa muito a essência desses diretores, que é fazer um terror até um pouco explícito, né, com sangue e tal, mas divertido. E eu enxerguei isso nos quatro. Então eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu tive essa mesma sensação quando o Rodrigo foi lançar o Cemitério das Almas Perdidas. Que na época ele dizia, ah, é o meu maior filme. Eu dizia, meu Deus, eu quero muito que dê certo, eu quero gostar desse filme. Então, são diretores que nós acompanhamos, pelo menos que eu acompanho, que eu gosto. Sempre que eles lançam alguma coisa, eu vou com esse espírito de, meu Deus, eu quero gostar. Porque são diretores que, claro, acredito que todos, o Joel, o Peter, Rodrigo talvez esteja num outro patamar, porque ele já tem outras produções de longas e ele trabalha mais com coisas, com obras, com orçamento. Mas mesmo assim eu enxergo eles todos muito no mesmo barco, de produtores brasileiros que trazem aí os seus estilos. Então eu gosto do filme, eu acho que valeu a pena ter trazido ele para essa discussão, porque afinal de contas a gente escuta muito que fazer curta é mais fácil do que fazer longa. Não acho. Eu acho que fazer curta, talvez dentro de uma questão financeira, pode ser até mais fácil. Mas quando eu digo curta, é pegar essas histórias que são histórias mais curtas. Tem muita antologia que é ruim, minha gente. Tem muita que é chata, que você dorme, acorda e ainda tá ali naquele capítulo. E esse não. Esse me parece assim tão bom quanto os outros. E volto a dizer, apesar de hoje ter algumas coisinhas que eu enxergue, eita, é como o Sil falou, datou um pouco. Mas eu volto muito para o Felipe de 2015 assistindo pela primeira vez e se divertindo muito com esses contos. Ah, bom demais, né, Felipe? A gente, passar rapidinho aqui, né, pelos contos aqui, eu queria falar de algumas curiosidades também. Já são muitas conversas, o Rodrigo, já que é um queridão, já teve até no podcast, acho que na época que era o Ija, né, Sil? Ele gravou um podcast com a gente. Sim. Ele é muito legal, ele é um cara super acessível. E eles, quando eu teve aqui, eu dava o curso de história de terror no cinema. Aí eu levei meus alunos para ver o Fábulas Negras. no cinema e ele estava aqui, né? E depois a gente foi jantar, eu levei meus alunos e ficaram encantados com o Rodrigo. Minha gente, Ivo, desculpa te interromper, Claro. mas um belo dia aleatório, eu estava numa rua aqui do Recife, uma rua bem do baixo meretrício, num bar de quinta categoria. Aí alguém disse assim: Ó, Rodrigo Aragão tá ali no bar ao lado. Aí eu, hã? Vou lá. E cheguei lá: Oi, Rodrigo, tudo bom? E não, senta aqui, vamos tomar uma. Pronto. Fiquei lá na mesa, conversamos, tirei foto. Cara, é muito gente boa, muito gente boa, muito tranquilão. É ele, a Mayra, né? A Mayra Larcon, a esposa dele, que também produz os filmes, atua nos filmes, também é uma querida, né? Mas falando assim do um pouquinho, né, dos segmentos, adoro o monstro do esgoto, assim, que ele abusa ali do gore ali, eu acho lindo, eu acho o monstro muito legal. A criticazinha social ali, que tem uma crítica ali pro próprio prefeitura lá da cidade onde ele mora, né, lá do Espírito Santo, de Guarapari. É muito legal também o concepção ali dele ali, o gore que ele põe no filme, assim, cara, é sangue, é gosmento, é tudo que a gente gosta, né? Aí tem o episódio do Peter, né, que é o... Gente, eu não sei se eu tô na ordem correta, tá? Mas tem o Papa Feroz. Aí desse episódio eu vou contar já uma curiosidade, né, que transformação, né, do lobisomem ali é maravilhosa, é uma história de lobisomem nacional que é muito legal, é muito surpreendente até, sobre a revelação. E eu lembro essa transformação, ela viralizou em alguns jornais sensacionalistas, como se tratando de um caso real, né, de transformação de lobisomem. E o primeiro, o Rodrigo, assim, primeiro ele tinha ficado meio puto, aí o Peter falou que, cara, tá viralizando, deixa. Ele falou, é, tá bom. Aí ele foi comer, o próprio Rodrigo começou a compartilhar essas coisas. Que o Rodrigo ficou, porra, cara, é o meu filme. O meu filme, assim, né, do filme que eu produzi, né, da minha antologia. E o Peter Bestoff, né, que, ó, como diz o Felipe, é um queridão também, que dirigiu esse episódio, né, todo mundo com as características deles. Tem o César Coffey também, como dos personagens, ele tá sempre no produções ali do Peter, um parceirão do Peter. A Kiko Oliveira, né, que ela tá ótima nesse filme, nesse curta. Aí tem o segmento do Mojica. Eu vou falar também de uma conversa com o Rodrigo, que é maravilhosa. Acho que ele até falou isso num podcast, também falou com meus alunos, contando a história, que ele foi procurar, né, ele foi ter uma reunião com o Mojica, que ele queria que o Mojica fosse o apresentador, né, assim como Boris Karloff foi, assim como John Carpenter foi nos outros filmes, ele queria que o Mojica fosse esse apresentador. Aí ele apresentando o projeto para o Mojica olhou assim e disse: Ó, oh, Saci, eu sempre quis dirigir daquele jeito dele, não vou imitar, gente, porque o Mojica não dá, né? Muita gente imita, mas aí diz que ele. Imaginem o Mojica falando: Eu nunca dirigi um filme de Saci, eu quero dirigir, eu gostaria muito de dirigir o um filme de Saci. Ô, Rodrigo, ai, você quer dirigir? Ô, Mojica, quero, então é seu, né? Ele passou o segmento, Bora. passou o segmento para direção. A quem fez a assistência de direção foi o Joel Caetano, que também já conversei bastante com ele. Aí ele conta, tipo assim, cara, que o Mojica na direção é uma coisa extraordinária, né? Que muito se falou do Mojica, que ele não dirigiu Encarnação do Mal, que foi o Dennison que dirigiu, que ele não sabia o que é que estava fazendo. O Joel, ele desmentiu isso tudo. Ele falou, cara, o Mojica, ele é o melhor diretor que eu já vi em sete. Ele é incrível. E ele conta uma cena lá que Mojica foi no banheiro uma hora e ele estava lá com o diretor de fotografia tentando posicionar uma câmera. Põe aqui, não. Põe ali, não. Aqui, não sei o que lá. Aí o Mojica chegou assim. Posiciona a câmera aqui, por favor. Aí eles foram colocar a câmera. É, era aqui mesmo que te vi. Tipo assim, né? É uma coisa que é da vivência, né? Da experiência dele, né? Dele saber exatamente ali onde iria se enquadrar a cena. Esse episódio, gosto muito dele, gosto do Mojica, ele tatua também, né? Ele tá por trás e na frente da câmera. O Saci, como ele ali como um animatrônico, né? Me incomoda um pouquinho, mas assim, não, eu preferia que fosse um personagem mesmo, assim, real. Achei que ficaria mais essa versão mais, né, diferente do Sítio do Capão Amarelo, do Saci, que é inspirado mesmo em várias lendas do Saci. E o Rodrigo pega essa lenda urbana e ele também tem ali essa crítica da religiosidade, né, do fanatismo religioso, que o Rodrigo sempre trata ali da parte do evangelho, dos evangélicos ali, fanáticos, né, de como que eles tentam se impor, assim, em algumas situações. E o meu episódio, eu sei que é do meu coração, que é o do A Loira do Banheiro, do Joel Caetano. Cara, o que o Joel Caetano fez nesse curta é absurdo. Esse curta, ele é assim, ele é de arrepiar, ele é sensacional, cara. Ele tem assim uma fotografia, ele tem uma direção e ele tem atuações muito incríveis, assim. Ele é um curta, A Loira do Banheiro, é uma reinvenção até mais pesada, assim, menos glamourizada, né, da história da Loira do Banheiro, né, de como ela é contada. E temos também o outro episódio, né, do Rodrigo, que é a história da. A gente, deixa eu pegar o nome aqui. A A Casa Casa de Ara, Diária, né? né? Valderrama dos Santos, ele faz um diabão sensacional. Valderrama dos Santos é um querido também, atua ali em várias produções ali ao lado do Rodrigo. Ele é um grande ator. É, queria voltar lá no episódio Saci, que tem o Marcos Conká também, que ele faz o Preto Velho. Ele Marcos Conká é sensacional. Então, o Rodrigo, ele tem um apoio legal, assim, ele tem um elenco legal. E o Valderrama, ele tá incrível, né? Ele tá aterrorizante, assim, nesse episódio da Casa de Yara, assim, que já é um mais contido, assim, na questão do gore, ele mais pra lenda urbana. E uma curiosidade também, que o Rodrigo também queria fazer disso uma. Transformar isso em uma série, né? Que convidar outros diretores, assim, do underground, inclusive ele até falou, né? Convidar o Ivo, né? Na época que eu fazia curtas, assim, eu falei, poxa, eu fiquei todo feliz. Alá. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, né? Pouco tempo depois apareceu um seriado da Globoplay tratando de lendas urbanas, que tinha até a Alessandra Negrini como Cuca. Verdade. Nossa, é verdade, Esqueci o esqueci nome disso. dele, gente. Cidades invisíveis. Cidade Cidade Isso. Visível. Ele tratava algumas lendas urbanas assim, mas de uma maneira muito, digamos assim, produção para. Eu não sei se foi Globoplay ou se foi Netflix, saiu. Eu acho Foi que Netflix, né? E assim, coincidência ou não, saiu pouco tempo depois dessa produção do Rodrigo. Eu até conversei com ele e falou: é, Ivo, é isso. Que aí essa foi uma série, né? Que lançou uma série, ela teve vários episódios, mas acabou não tendo segunda temporada, assim. Que bom. teve Teve segunda segunda temporada. temporada? Teve. Teve, saiu mais pra frente, assim. Ah. É, mas é isso, né? Mas eu gosto muito do trabalho, da carreira do Rodrigo. Ele é um cara sensacional. Ele é um cara que ele tá aí numa luta do cinema nacional de gênero aí já faz bastante tempo. Muita gente falou que ele seria o substituto do Mojica. Ele falava, não, Mojica não tem igual substituto. Mas eu tô aí fazendo meus filmes de terror. Ele é um cara incrível, ele tá de parabéns por esse episódio, né? E quem sabe futuramente ele não pense nisso de novo, né? Ele tá para lançar uma série agora aí que vai ser uma coisa mais de fantasia, que vai ser maravilhosa também. Eu assisti, revi esse filme agora pelo DVD e tem, acho que em qualquer versão tem, porque é nos créditos finais, né? Mas tem comentários tanto do Mojica como dos demais realizadores, assim. E o Mojica fala, e no, nos extras do DVD tem até uma entrevista mais completa com o Mojica, mas ele fala, tipo, não, eu até achava mais fácil pegar um moleque para ficar pulando Sim. e sendo Saci, mas o Rodrigo quis fazer, então, né? Mas é isso, né? Acho que é um filme independente, né? Então, até tem algumas questões técnicas, assim, que se a gente quiser apontar, mas pelo menos a maquiagem do Rodrigo Aragão, assim, como sempre, impecável, né? Todos os, tanto o Saci, como o Lobisomem, como, enfim, maquiagem no geral, assim, né? Todos os monstros e não monstros, banhos de sangue, que quer que seja. Sempre impecável, assim, desde qualquer filme que você pegar para ver do Rodrigo Aragão. Quanto a isso, acho que não tem nem o que comentar, assim. Agora, eu, assim, revi o filme Continuo me divertindo muito. Adoro aquelas crianças que ligam as histórias, que estão ali brincando, né? Vestidos, fantasiados de heróis, assim. E aí, eles é que vão apresentando, assim, cada conto, porque eles ficam contando um pro outro. E, invariavelmente, quando acaba, é tipo, né? Isso é mentira, isso é história, é lorota, não sei o quê. E aí, os meninos ficam putos, enfim. A minha história favorita é a da loira do banheiro também. Eu acho que é isso, eu tinha real muito medo da loira do banheiro quando eu era pequena. Até comentei no nosso episódio anterior do Tabuada que na minha escola tinha uma menina que ficava me assustando, né? E eu acreditava em qualquer merda. Então, ela me teve uma vez que ela me mostrou uma mancha vermelha numa parede, assim, ela falou: "Tá vendo a loira do banheiro que fez isso? É sangue." Então, tipo, são coisas que me marcaram muito. E acho que o clima desse curta, assim, até me lembrou o Hasta el Viento Tiene Miedo, que a gente conversou no episódio anterior, por ser no internato, né? É, mas ele tem um quê de terror japonês ali também. Acho que é uma história que faz muito sentido, é muito completa, sabe? É, ele conta uma história bem completa, assim, pra todos os personagens que estão ali, exceto pra o ajudante, né, que tem o rosto desfigurado, assim, acho que o dele ficou faltando um pouquinho. O meu problema hoje com esse filme, eu acho que é essa questão da sexualização, né, das mulheres, que acho que é bastante exacerbada. Sim. É, a gente tem os homens atrapalhados, engraçadinhos e mulheres peladas, assim. Eu não vi uma bunda de homem em nenhum curta. Então, acho que poderiam ter dado uma... Nada contra... Tipo, gente, tudo bem ter nudez, tudo bem ter sexo, inclusive, seja de homem, seja de mulher. Não é essa questão. Desde que seja, né, feito com... Assim, com cuidado, né? Que não seja gratuito, fetichista, enfim... Mas acho que esse filme é de 2015, então já passaram mais de 10 anos. Eu acho que se a gente conversasse com os realizadores hoje, até eles talvez tivessem uma visão diferente, acompanhando, né, a continuidade da carreira deles, assim. E tem muito essa coisa das mulheres vingativas, das mulheres traídas, que aí vão lá e... mata amante, esse tipo de coisa, né? Também rolou uma recorrência ali. Então, acho que poderiam ter explorado um pouco outros temas para essas mulheres nesses filmes. Mas ainda tenho muito carinho pelas Fábulas Negras e me divirto assistindo. Adoro as histórias, até os... Eu gosto do boneco Saci, pra mim tá ok também, mas acho que vale pontuar também, né, o que fica, acaba ficando mais datado, mas como o Felipe disse também, né, eu acho que eu não assisti em 2015, talvez tenha sido um pouquinho depois, assim, mas não muito também. Eu lembro que passaram esse filme no Memorial da América Latina aqui em São Paulo, e eu fui ver lá. E me lembro, assim, de ter me divertido muito na época também. E é uma preciosidade, né? Juntar esses diretores todos, acho que é uma arte, assim, pro nosso cinema independente. E fico feliz que tenha rolado. Fica a ideia aí pro Rodrigo, de repente, fazer uma parte 2, convidar outros diretores ou... Ah, seria muito bom. Olha aí, façam este recado chegar ao Rodrigo. De repente ele pode nos convidar para fazer participações especiais. Eu adoraria morrer no filme dele. Seria um banho de sangue, assim. Sem dúvidas. Ah, muito bem, gente. Quem sabe, né? Em algum momento vem aí. Torcendo. Vamos torcer. Gente, então, vocês têm alguma menção honrosa e considerações finais? Olha, a minha menção honrosa vai ser, inevitavelmente, pro Creepshow 82, que eu acho que é um filme que marcou muito. Eu acho que talvez tenha sido a primeira antologia que eu vi. E eu nunca vou me esquecer daquela capa maravilhosa do VHS na locadora, quase que dizendo me alugue, me alugue, me alugue. E apesar de, claro, é de 82, mas tem um local muito querido no meu coração. Então, também foi um filme que eu vi 50 vezes. Tem algumas histórias muito boas e eu acho que é uma referência. É Stephen King com direção do Tobe Hooper. Um elenco bem legal, cinco histórias muito boas, ou enfim, entre regulares e boas. Ah, para um moleque de 12 anos, excelentes. Então, minha menção honrosa sempre será para Creepshow. Eu tenho uma aqui que nós também temos uma trilogia de terror. 1968. Sim. Tem o Mojica que dirige um dos episódios. Aí tem outros diretores, o Luiz Sérgio Person e o Oswaldo Candeias. E são três histórias. Uma chamou Acordo, de uma mulher que faz um pacto com o diabo para melhorar sua situação financeira. O segundo chama Procissão dos Mortos. E o terceiro chama Pesadelo Macabro, onde um jovem é perturbado por um pesadelo. Eu não lembro, gente, a ordem dos contos, mas eu acho que do Mojica é o Pesadelo Macabro. Não tenho certeza, tá, gente? Me desculpem se eu tiver errado. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, né? O Oswaldo Candeias dirige o Acordo, Luiz Sérgio Person, A Procissão dos Mortos, e o José Mojica Marins é o Pesadelo Mortal. Vou dar uma segunda menção honrosa, que é o Three Extremes. Lá Takashimiki? da Ásia, isso. É isso aí, a gente lembra desse. É uma trilogia de terror asiático ali com alguns diretores do cinema. É, asiático é maravilhosa. Isso, Park Chan-wook, Isso, Park Fruit Chan-wook. Chan e Takashimiki. Takashimiki, isso. Muito bom. Eu vou indicar então acho que é Contos do Dia das Bruxas, que é o Trick or Treat, Sim. que eu gosto demais. Tem aquele, sei lá, aquela criança com um saco na cabeça, uma coisa assim, que já virou icônico para mim. Já se fala há muito tempo de fazer uma continuação desse filme, mas até então não aconteceu. São cinco histórias, mas são todas escritas e dirigidas pelo Michael Dougherty, sei lá como é que se fala o nome dele. É um filme que eu gosto bastante, inclusive tô querendo rever ele. Vou tentar empurrar ele em outro episódio do podcast, então. Dele Vamos. também. Ai, eu gosto. Pra mim, esse filme é o filme de Halloween, assim, porque ele pega muito das lendas originais, assim, né, da mitologia celta e tudo. Tem o Sam, o mascotinho lá, que é a coisa mais fofa, com máscara, sem máscara, ele é um querido. Então, e é muito, ai, é muito bem feito esse filme, as histórias, a maquiagem, o humor também. Eu também gosto bastante. Bora achar um tema para colocar ele, Daniel. Beleza. Voglio ringraziare tutti, continuate a seguirti e ad ascoltarci. Si piace molto quello che facciamo e siamo felici che appreciate il nostro lavoro. Pronto, è isso. Ok. È isso, ouvintes. Acho que, ó, acho que deu para entender, hein? Pronto, O suficiente, pelo menos. então é isso. Então, obrigada, gente, por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes, por estarem aqui com a gente. Indiquem, como sempre, suas antologias favoritas no cinema de terror. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. É, pessoal. Buonasera. É.